vocês, eu vou contar aquele velho ditado que diz assim, ó: quem vive de orgulho morre de saudade. Vem comigo. Tá claro, você não existe sem mim. Eu não existo sem você. Vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer: sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar. Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo. Se você for embora, outra vez vou te buscar. A gente tá só complicando, namorando, separando e voltando. No outro dia o nosso amor é desse jeito, com as brigas, energia. Vem, vem, vem. Tá claro, você não existe sem mim. Eu não existo sem você. Vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer: sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar. Sou descarado, apaixonado. voltar.